No próximo Oriente, atraídos por um paraíso artificial. Sakura, saita yo. No próximo Oriente, um futuro para sempre. Viagem na música que recria o Oriente. Thank you. no próximo Oriente, recriando as memórias de um futuro imaginado há muito. Próximo Oriente, batendo às portas do futuro. Mas não me engano, mas não me engano. UFO, UFO. Próximo Oriente, o som de um sonho. Rain.